Agora, caçadores. Agora, caçadores. O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes. Show de marcantes. Patrese. E aí, Caribe? Vamos lá! As melhores recordações musicais da sua vida. O top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu top do Pará. Comece o seu repertório de sucessos. Então bora começar! Bem desse jeito, no clima pai d'água, o Domingão aqui do Caribe. E o Crocodilo tá na área, diferente, diferente. Um, dois, três, bora começar! E agora? E aí, neném do Jorge Amaja? Tá aqui Brasil com a gente, um abraço do Patrese, moleque. Ele é sua esposa, só de boa. Agora, agora, agora. Bem do jeito, bora. Patrese. Volta mais forte, salvando corações que sofrem, brilhando pro colo e do amor nos ensina. Lá vem, lá vem, lá vem, vem. E é pra dançar, pra curtir no Caribe. Bacana. Bora, meu produtor carioca, vamos pra cima, meu irmão. Gigante. Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é. E o amor? Crocodilo gigante. E o quê? Então tudo bem. Você. O DJ Bob também. Bob Black. O Anderson. Anderson Patrick. Do Formosa. Estão aqui com a gente, ó. Aquele abraço. É assim, tanto faz. E aí, meu parceiro Madruga, do Jaderlândia. Não é o final. A gente dá certo. Você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Não se abre mão de um grande amor. Eu sinto que ainda te faço feliz. Oh, Diamante. Então bora. Olha o baile rolando. Bora lá. Meu parceiro Rodrigo do Aço. Um abraço a você, Rodrigão. Gigante animal chegou, então toma dentada. Olha o Marcos Sinistro, galera de Marituba. Alô, Thiago de Marituba também aqui, ó. Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais. Dói, filha, vai. Demais. Vambora. Quero olha a filha do Hernani. Atenção, por favor, não brinque assim com o meu coração. Segura. Por favor, entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate alguém que só te quer tão bailarina. Sim, mas um dia isso acabará. Meu amor terá um fim. E o quê? Te amar assim dói demais. Eu me confundo com seus beijos. Olha o Helder também, dos mal falados. E companhia também da Débora. A bonequinha. E o Heraldo. CDC. Falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Fica nessa dúvida se não dá. Bora! E aí, meu parceiro Caio, a pisaria Top Art, com a gente também, um abraço. Galera do Leão, só de boa. A galera do Bicola também, tudo junto e misturado hoje no Caribe. Você não vai querer parar, pois nessa festa. Dançando bem, bem. Bora, Pitoco! Agora, agora, agora, agora. Um, dois, três, vai, vai, vai. Crocodilo está na área. Então te liga, bora! O Lucas. Lucas Rayão está aqui com a gente também, o Madruga. O Jobs e também o Gordinho do Chute Certo. Comigo, um abraço. Vem me amar, vem me amar, vem. Eu vou só te amar. Davidson Reis. Eu vou só te amar. Banda William. Quero só te amar. Um abraço também ao Rodrigo da Nike. Bora, Rodrigão. Sente como é sua peça. Vou viver pra te amar, pois quero que tu poder viver. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar. Um abraço aí aqui do Patrese, meu irmão. Toda a galera da Pirata Zulina. Tamo junto e misturado. Um abraço aqui do Patrese e do Crocodilo. Vamos nessa! É Caribe, é Caribe, é Caribe, é Caribe. Equipe Sonic tá comigo também na vez. Vem! Diego. E a galera também da Estrela. Estrela Porto, é isso? É? Aqui pra cima. Aqui com a gente também. Aí, Biriteiros, considerado também. Tamo junto. De mãozinhas dadas e não se incomoda, não. Então bora. Não sabe que o marido, quando está nervoso, sofre uma transformação. Chora, treina as pernas, treina os braços, dá por cima, ele gagueja de montão e descobriu a traição. E aí, belezinha? Comigo também, um abraço, mãe. Mas não imaginavam que podiam encontrar. É que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar. E o que, Caribe? O que, Caribe? Andavam sorridentes, abraçados, conversando, eles iam se lascar. E quando ele avistou, os dois agarradinhos, foi as contas acertar e começou a gaguejar. DJ Patrese. Eu me fui chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora. E aí, Beleleu? E o Anderson de Coraci também, um abraço. O Juanzinho também. Não quis saber de mim, só Titã. Tá comigo. Tem um outro que não quero mais você. Não para. E vai girando, vai dançando agora, bora. Crocodilo. Qualidade que faz você dançar. É a força demolidora do Tauá. Ele é um e dois fazendo você balançar. Não para, não para, não para, não para, não para, véi. Tá, tá, tá, tá, tá com fuga na cueca. Pra que ele passar? Tá com fuga na cueca. Pra que ele passar? Tá com fuga na cueca. Eu nado vem dançar. Tá com fuga na cueca. Eu nado vem dançar. E vem dançar, vem dançar. Hoje, Caribe, Rafael Trindade e a família Cabanagem aqui, ó. Olha o Hobbit, ele seu amor, filma de graça, vai. Tava na jaula, ele saiu um pouco. O Hobbit e o seu amor tá na área, meu irmão. Como tá de bom? Agora! É o fenômeno de coragem. Quando toca, não tem pra mim. e Jeep na parada. A equipe Pau na Máquina, lá do Bengom, um abraço. RR Celular também tá na área, segura. Disse que eu menti, que te enganei. É um pouco diferente hoje, Caribão. Já chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Pra cima, vai! Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. É o baile do Patrese. Você não quer mais sair. Patrese. Uma pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Um transação, show de iluminação. Olha o som do croco. Um abraço aqui do Patrese, meu irmão, tamo junto. Caribe Show. E a galera vai dançando e a gente detona. Vou dar um giro, vou dar um giro. Esse primeiro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no lá no setor, pra ver se tá botando no seu setor. E aí? De lá e medo para a terra finita. O crocodilo que detona, meu amor. Crocodilo que detona, detona. E faz o caqueado no gingado. Vai dançando, rebolando e quebra. Agora! o crocodilo que detona. Agora desce e desce, quebra, quebra, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado, vai, vai, vai, que é show, show do Caribe. Gostosa. Então bora. DJ Patrese. A mulher de aparelhagem. Mulher bonita, toda dengosa, é meiga, carinhosa. Chega na festa, faz o povo delirar. É muito gata, a galera quer dançar. Mulher bonita, da aparelhagem, é muito linda, é uma viagem. Mulher bonita, da aparelhagem, gosta de dançar. E ela é... Em qualquer lugar.

pipoca, vai! E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Porque se foi você. E agora passo os dias. Esse parceiro Alexandre também. Alexandre do Passinho. Grande abraço, Alexandre. Um dia te falar. Tudo passa quando. Bora, Vitinho. Vitinho GDK. E seu filho Caleb aqui, ó. Voltar pra. Apaixonada, meu irmão. Ela manda áudio de tudo pra ele, vai. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Então fala, vai, assim, ó. Vem cá, me desfaz. E o pudim, fala pra ela. Você é minha garota. Minha garota. Calma, tigre. Vai beber, vai curtir. Beijar na boca, que o bagulho tá endoidando. Mobix, meu irmão, fechado sempre aqui com os melhores, com o baile do Patrese, Crocodilo, a Mobix na parada, vamos pra cima, tá no telão, agora vem, mãozinha pra cima, aí, e bate na palma da mão, torcida do papão, na palma da mão, torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí, dá-lhe. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Agora, torcida do clube do Remo, joga mãozinha pra cima também. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, e bate na palma da mão, torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí também. A torcida do Leão, na palma da mão. Torcida do Leão, na palma da mão. Na palma, na palma, na palma, vem. 3, 2, 1, vai. É fruto sensual. Aceita. Aceita, meu amor. Agora. Ouvi sua voz no telefone. E o quê? Ou eu quase perdi o ar. Imaginei você tão lindo assim. Não é sonho. É. É real. Olha o Jonas. Quero ficar contigo. Pra valer. Comentário, verdade. Te levar pra dançar. Aí, Bis Eventos. Tá aqui comigo, abraço. DJ Smart. Vamos junto. A nossa canção. Me beija na boca. E me faz viajar. Olha a risada, vai. Quero perder. As melhores, a minha GDK tá na área. Essa música aqui é muito top também. E a gente detona no gigante. Vem te bora, Caribe, vem. Meu coração está tão só. o baile do Patrese. Patrese. Só não vale chorar, meu irmão. Vamos, neném, vamos, neném. Agora diz pra mim como vou ficar sentindo. E aí, Sara? A Sarinha. Pra cima, lourinha. Nada faz sentido quando olho você não. Ela que dá mal falou no baile do Patrese. Segura. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do. Fala, vai! As bichas estão na área. Meus cachabás. Olha o burro, mamada. A mamada, burro. Fala, Chico. Chico doido na área também. Olha os biriqueiros. Tira o chapéu pros biriqueiros, meu irmão. É rock doido no estacionamento. Como é que é? Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos, amor. Pra lá, meu irmão! Manda! Quero mais! Dá um beijo, dá um beijo, vai! Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. É, tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. E aí, meu parceiro, bola! Esse amigão do Patrese, meu irmão. E eu tiro o chapéu pra ele. Sempre tá com a gente aqui no Crocodilo. Meu parceiro Bola, ele e a sua esposa aqui presente com a gente. Bola Tato, bagulho doido. A minha GDK, meu irmão. É, galera GDK. Tão na área, área, área. Vamos dançar, vamos dançar. Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Das noites que fugimos sem pensar. Agindo por impulso da paixão. Seguindo a voz que vem do coração. Deixando acontecer o nosso amor. Tu diz, vai! Mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha. O Eriquinho também tá comigo. Abraço, Eriquinho. E não tem mais volta. Um abraço do Patrese. Olha o Robert também dos Fugitivos. Ele que tá de volta. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Abraço, seu amigo Juanzinho. Para o Juanzinho. Tá comigo. O baile do Patrese. Baile do Patrese. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei. Meu parceiro também, Speech Tudo, tá aqui com a gente no Crocodilo, meu irmão. Ele tá de volta, vamos pra cima. Aguentador, Speech Tudo, tá no gigante. E a dentada rolando. Tocando belas canções pra você me escutar. Quero te papudinho. com o neném, só tomando uma de boa. Na moral, é férias, né, mano? Gigante Crocodilo Prime, o animal soca tudo do Pará. Sobrevoei rumo ao infinito, DJ Zelson e Juninho. Aê! E o Águia de Fogo, DJ Patrese. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito, DJ Zelson e Juninho. E o Águia de Fogo me trouxe pro ninho. A galera vai no clima e o Patrese detonando. 3, 2, 1, vai! Agora! Patrese, o top DJ do Pará. Patrese, vem curtir o baile do Patrese. Pra cima! O quê? Por onde eu vou? Aí plantão também, a Dani Barri aqui com a gente também, um abraço do Patrese. Como é que é, galera? Segurando o bagulho. Vai esquecer, vou como se sou, o poderoso cobra. Olha o nenenzinho. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado, vou como se sou, vou como se sou. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Não mata, vai! Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desço outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E o quê? Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu sei! Diz, minha filha, vai! Me diga por que não pensa mais em mim. E aí? Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não perder. Caçou Romário. Dá um chega aí, rapidinho. Na retaguarda. Eu disse que você do meu parceiro Miau. Minha GDR. E aí, meu parceiro Miau? Fala, Caçou Romário, galera. Tá fim de beber. Na retaguarda do crocodilo. E não puxou em nosso amor. Na esquerda. o presidente Ana. Boa GDK. E a Paulinha por aí, rapaz. Sabe por que eu voltei? Felipe GDS também. Aí, Filipão. Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. E o amor? E o amor? O meu amor vou te dar. Patrese, Patrese. Galera GDK. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei.